Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco de seleção no 188 do seu, do nosso podcast Wide. É, vamos falar um pouquinho aí do que está por vir esse final de semana e pouco, né? O que vai ser bem interessante. Espero que estejamos boas corridas e também espero que a chuva não atrapalhe, tá? Que essa corrida, segunda corrida lá em Pocono, geralmente a chuva aparece, né? Espero que dessa vez ela não apareça para mudar a programação do final de semana. Mas enfim, vamos para Pocono, vamos falar de Pocono agora um pouquinho, né? Pocono sempre temos boas corridas, né? Nem tão boas assim, né? Força e pouca amizade aí. Mas sempre ficamos na torcida de boa corrida, afinal é a NASCAR, tá? Então vamos torcer para grandes desafios de boas corridas. Pessoal, agora nesse final de semana temos as três categorias na pista, tá? Só que quem carrega a Cup Series agora carrega no final de semana a Truck Series, tá? Então a Truck vai com a Cup para Pocono e a X Series vai agora para. Minha filha. Fala oi, filha. Vieta, bem-vindo. Recorde da casa. Batata e viagem. Bem-vindo. Essa é a dona Petrinha. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, lá em Iowa vai a Xfinity sozinha, tá, pessoal? Então segue mais um final de semana a Iowa recebendo corridas, né? Então, semana passada foi a Arca e a IndyCar. Nesse final de semana agora, a Xfinity Series vai correr lá em Iowa sozinha, tá? Então, grandes corridas estão por vir aí, né? Com certeza, espero que assim seja, né? De um final de semana de boas corridas, tá, pessoal? Vou passar aqui para vocês um entrelist da Truck e da Xfinity Series. Pessoal, a Truck Series vai ser interessante, tá? Costuma ser uma corrida muito rápida, uma corrida sempre de, às vezes, até de uma hora e pouquinho, muito rápida mesmo, tá? Eu não sei o que acontece lá, que as coisas são tão rápidas assim, mas os trucks desenvolvem grandes velocidades lá, o truque desenvolve muito rápido a corrida, não tem como aumentar o tanto de volta para a corrida durar mais, porque é por quilômetro, né, as corridas, é por milhas, né, a corrida, então já é feito aí para custo e tal tudo, então não tem como colocar uma corrida de 300 milhas porque não dá, né? Mas a Truck Series desenvolve uma corrida muito rápida lá, né, pessoal? E realmente vai ser interessante, tá? Eu sempre gosto de corrida da Truck Series nessa pista aí. Pessoal, a corrida começa 2 horas, só confirmando aqui, a corrida começa 2 horas da tarde. Se for 3:30, você pode marcar um compromisso que já vai ter tudo terminado. Lógico que quando tem bandeira amarela, bandeira vermelha longa, alguma coisa do tipo assim, mas 3:30 no máximo já acabou até, já limparam até lá o Victory Lane, lá os papelzinhos do Victory Lane, tá, pessoal? Realmente é uma corrida bem rápida do Truck Series, mas uma coisa que eu gosto de assistir, tá? Uma coisa que os trucks vêm desenvolvendo grandes velocidades lá, ou até por conta disso a corrida fica um pouquinho chata, tá, pessoal? E o Arlink lá faz toda a diferença com esses trucks aí, rasgar aquele retão desse com tudo lá, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui no trilist da Truck Series. Tá bem interessante que até agora, no momento, 31 trucks inscritos. Então, vou todo mundo pra corrida aí. Tem alguns nomes aqui, pessoal, que nós não conhecemos muito. Ou algum de vocês nunca viram, né? Mas é aqueles pilotos que fazem mais um regional ali, perto de pouco ali, que tem um regional muito forte. E conseguiu um patrocinador, comprou um truque ali, alugou um truque ali. E tá a fim de realmente de aparecer lá em pouco, fazer, tentar boa corrida e conquistar alguns dólares ali a mais. Claro também, para fortalecer o carro no regional e fazer mais bonito que no regional. Às vezes os caras não estão nem focados na corrida Truck Series. mas eles aparecer tanto, mas eles querem garimpar o máximo de dinheiro pra jogar e apostar no regional que eles disputam lá, com certeza, né, pessoal? Bom, outro lixo tá interessante aqui, né? Não tem nenhuma grande novidade pra passar pra vocês, tá? Alguns nomes que vocês nunca viram, mas segue aí a galera fazendo uma boa corrida lá, e sim, espero que façam uma boa corrida, né? Mas segue a galera fazendo um bom campeonato, tá? Campeonato tá demais, Truck Series, tá, pessoal? Eu gosto muito do campeonato Truck Series. Tem piloto devendo aí, Todd Gillon tá devendo resultado, né? Realmente o cara tem um grande investimento aí, tá precisando de um resultado, tá precisando mostrar mais do que ele vem fazendo. Temos também aí o Stuart Friends tentando de qualquer maneira sua primeira vitória. Tem o Rothstein aí que agora se abraçou de vez aí realmente a Truck Series, tá? Sempre nós ficamos de olho nele, né? Temos também o Brad Moffitt, que é o atual campeão, o campeão mais firmeza que tem na Truck Series, o Brad Moffitt, né? Temos grandes nomes aí, temos aí o que venceu na semana passada, o Terry Urquhart, né? Temos também o Christian Hicks, cara que corre lá corre na Arca também, corre também lá na KM, né? Somos bons nomes aí, tá, pessoal, para aparecer aí nesse final de semana da Truck Series lá em Pouco, tá? Agora de resto, realmente esperar uma grande corrida, uma boa corrida lá em Pouco. Geralmente não é muito movimentada, mas é uma corrida legal, tá? Eu praticamente gosto, né? E rápido, como já falei, é uma corrida rápida, certo, pessoal? Bom, falando um pouquinho então da Indy Series lá em Iowa, tá? A corrida vai acontecer no sábado à tardezinha. Para nós aqui vai ser noite, 6 horas da tarde, né? Já entrando na noite. Lá vai ser 5 horas. Vai ser aquela corrida que começa de dia e vai acabar já escurecendo, né? Essa corrida lá da Indy Series lá em Iowa, né? Corrida largada às 6 horas, tá, pessoal? Ah, Truck Series, pessoal, já falei, né? Mas só repetindo para vocês, largada às 2 horas, tá? Bom, olhando o entrelist aqui da Truck Series, tá, pessoal? Não teremos nenhum Cup Drive, tá? É muito bom isso, né? A Penske não tá levando o carro número 12 para lá, né? São 39 pilotos inscritos, então todos vão estar correndo aí. Tem algum carro ainda que não tá meio indeciso aí, mas acredito que vai conseguir piloto. Um carro da Rick Ware ainda procura. Ele tem patrocinador, mas tá faltando piloto. Mas esse carro aí com certeza vai arrumar um cara para entrar nele aí. O 18 vai estar o Hiller Herbert, aquele cara que eu falei lá no comecinho do primeiro bloco, tá? Que corre na Arca, né? Ele vai estar aí no carro número 18, espero que ele faça uma boa corrida, né? No 42 vai dar o Chad Fink, né? Ele vai estar fazendo a sua participação com o 42 da Carlonga aí. No carro número 2 vai estar o Tyler Reddick. Lá em Iowa, pessoal, promessa de boa corrida da Indy Series, eu espero que seja, tá? Não vai ter interferência de nada aí, e sim, realmente, com certeza vai ter, tá? Um certo domínio aí do Christopher Bell e o Cole Custer, são os dois caras que vêm despontando, são os dois caras que vêm lutando pela vitória, e o negócio tá cada vez mais pessoal, tá cada vez mais interessante de ver, né? Então, com certeza, talvez esses dois caras aí vão ser destaque lá, tá? Então vamos ver uma boa corrida lá em Iowa, espero que seja, né, boa corrida, e torcer pra ver quem vai ficar com a sexta, talvez, né, quem vai ficar com a suposta sexta vitória, se vai ser o Christopher Bell ou o Cole Custer, ou poderemos ter um vencedor diferente, talvez o Justin Allgaier, que anda muito bem, consiga sua primeira vitória, né. Talvez um outro piloto aí desponta aí, consiga sua primeira vitória. Talvez o Hiller Herbert lá consiga sua primeira vitória. O Brandon Jones também consiga uma vitória. O Austin Senna, que está precisando de um resultado, consiga. O John Hamer, que está precisando também placar bom resultado aí, consiga uma vitória também. Então vai estar um leque em aberto lá em Iowa esse final de semana, tá, pessoal? Lembrando, mais uma vez, corrida largada às 6 horas da tarde, tá? No sábado. Bom, a Cup, tá, pessoal? A Cup é aquela maravilha como sempre, tá? A corrida iPod, tá? O que é a corrida iPod, tá, pessoal? É tipo a Fórmula 1, tá? Acabou a qualify, guarda o carro, fica em regime fechado, o carro ninguém pode pôr a mão. Se pôr a mão é penalizado, larga do fundão, né? Então, acabou a qualify, lembrando que lembrando que toda a ação da Cup Series, tá, pessoal? Vai ser no sábado, então vai ter no sábado o 2 practice e o qualify no sábado. Tá? O qualify vai ser depois da corrida da Truck Series no sábado e no domingo a corrida da Cup, tá? A corrida da Cup no domingo às 4 horas da tarde. Pode marcar aí, domingo 4 horas, largada da Runner RV 400, tá, pessoal? Então, se prepare aí, domingão pouco, tá? Então, pessoal, corrida é pause, tá? Vai, o pessoal vai realmente largar o carro pronto pra corrida. Não vai ter mais aquele negócio de preparar o carro pro qualify. Depois você tem dois practices para preparar o carro para a corrida. Não, esse não. Você tem dois practices para preparar o carro para a corrida e o qualify só para garantir uma posição melhor, porque pouco não larga com o carro fechado. Você recebe o carro um pouquinho antes da corrida só para realmente fazer algo mínimo no carro, né? Que é trocar combustível, né? Com os pneus do carro ali e tal, tudo, né? Acertar o carro ali para a corrida. O resto só não pode mexer em nada, tá? Nem dar uma voltinha na barra ali do check bar pode. Beleza? Então, domingo, 4 horas da tarde, é Campo City. Pessoal, notícias, tá? Notícias anda tranquila lá na Aspa, tá? Nessas últimas semanas aí. Né? Realmente as brigas da semana ali, né? O aniversário outro de um piloto aqui. E realmente tá mais tranquila as notícias aí nessas últimas semanas, tá, pessoal? Eu, como sempre, acompanho a NASCAR, tá? Já estão um certo tempo aí com a NASCAR aí, tá? As notícias, aquelas cabeludas mesmo, aquele tipo assim, ó, Kyle Busch vai correr na Richard Motors, na Richard Children's Race, tá? Essas notícias cabeludas, pessoal, costuma vir em agosto, tá? Então, estamos caminhando para agosto aí agora, então começa a vir agosto. Bristol costuma ser um final de semana onde com pelo menos, ali tem uma grande chance de ter um grande anúncio ali, tá? Em Bristol, tá? E dali pra frente começa já alguma coisa maior pra 2020. Pensando já em 2020 aí, em alguma mudança drástica no campeonato aí ou não, né? Vamos ver, esperar, né, o mês de agosto entrar e pra ver se entra algumas notícias boas, tá? Só relembrando vocês, tá, pessoal, que realmente essa é interessante, tá? Que o NASCAR Hit, que é o game lá, o joguinho da NASCAR lá, parece que tá ficando mais sério o negócio, aquele joguinho lá, que agora tem o E-NASCAR, tá? Que é o E lá, que é de jogos, né? Então o E-NASCAR tá realmente tá avançando aí, teve corrida já essa semana, tá? Do E-NASCAR aí, a corrida aconteceu, né? Eles já estão já em playoff, tá bem legal lá, pessoal, então tô gostando. E a RCR, pessoal, já tá preparando já, né? Já tá assim, ó, pronta pra já entrar com o programa aí de colocar cara pra aprender a correr, né? Cara a fazer carreira no E-NASCAR. Muito legal essa notícia aí, tá, pessoal? Agora as outras notícias, realmente não tenho grandes coisas pra falar não, tá? É só realmente as notícias da semana mesmo, né? Uma notícia triste que foi o Nick Harrison, ele é o call-chief do Justin Haley, tá, pessoal? Ele infelizmente acabou morrendo domingo de manhã, né? Acabou falecendo. O porquê ele faleceu ainda não falou, ainda ficou guardado ainda, essa notícia ainda não se sabe, tá? Com certeza eu tô gravando hoje, mas já vai adiantar a fita aí, vai ter já falado, mas como eu tô gravando, não vai dar pra falar realmente o que foi, tá? Mas o Nick Harrison acabou deixou lá a Cowling Race sozinha, né, pessoal, infelizmente ele partiu, tá, pessoal? Bom, as notícias são essas mesmo. Ah, só uma história interessante que aconteceu, tá, pessoal, em New Hampshire. Entre Motorsport, né, são quatro carros e cada carro leva um carro reserva, tá? O nosso amigo do 88 acabou estragando dois carros, ele largou com o carro reserva do Jimmy Johnson, tá? Então, só pra fazer uma notícia legal pra vocês aí, certo, pessoal? Bom, enfim, espero vocês semana que vem, tá? Semana que vem pra falar o que aconteceu lá em Pocono, tá? E claro, lá o que aconteceu lá em Iowa com a Ice Series, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus, boa semana pra vocês aí, né? Aproveitem bastante aí, ouçam, compartilhem, tá? Fala comigo, @leoguina, tanto Twitter como Instagram, ou leoguina@hotmail.com, o e-mail pra não falar comigo, beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, cuide-se bem e até semana que vem com a edição do 189.